So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless. These are the words. Olá. Olá, o programa começa com música nova de 2017, com um muito talentoso projeto que nos chega da Checoslováquia. Arranjamos num blog obscuro. Está a rebentar na Beatsfurt. Obrigado por estarem desse lado. Sejam bem-vindos. Eu e o estávamos a brincar. São Esteleto, projeto português dos anos 80. A emissão de hoje dedica-se a coisas novas deste ano e também a lados B de programas antigos, músicas que se perderam no caminho para a emissão. Espero que gostem. Temos muita coisa interessante. Os primeiros são os Pikachu Makoto e Ra. Desculpem. Pikachu-Makoto. O primeiro é aquele Pokémon, o segundo é Makoto. Guitarra e bateria sem se prender a nenhuma ideia específica de género, entre o psicadelismo, a pop e rock puxadinho. Ou então só estou a dizer asneiras. Vamos ouvir duas faixas do novo disco deste ano. Chama-se Galacho, Galáxia, Galoja, Esqueção. Leiam depois no blog, em ocoprofagordpress.com. Este disco é lançado pela UPSTH Rhythm, uma editora britânica que editou as nossas conhecidas Pega Monstro. Tudo uma grande família. Thank you. Agora, um nome fetiche nas nossas emissões, o Nutrix Point Never, com música para banda sonora. Já o conhecemos de outras paragens, nomeadamente por ser um dos precursores do Vaporwave, vapor onda, literalmente, em inglês. E fez um disco muito bacano. Stop the phone, okay? All the time you're doing that to me. When I'm talking to you, I don't want your eye in the phone. You have to watch in me, eyes to eyes. Authorities are still searching for Konstantin Nikas, suspected of carrying out the robbery along with his brother. Nicholas Nikas was arrested near the scene after crashing through a plate glass window at the New York Mall. Today, the brother's grandmother is speaking out in an exclusive interview with New York Post's Carolyn Wang. She joins us now from Flushing for the details. Well, that's right. New York One exclusive, Agapea Nikas describes her complicated relationship with her grandmother. Thank you. Vou tentar ser mais rápida porque o tempo passa e há muita coisa por ouvir. Ou, na verdade, é só porque estou farta de falar. Ah, eu sou uma máquina, portanto não me farto. Pensam vocês, mas alguém está a escrever isto e é chato estar a imaginar diálogos. Com esta brincadeira toda ia-me esquecendo da banda. São os Can, de um disco menos mediático, Soam a Ver Babaluma. Depois desta bonita faixa, eu digo o eu que é bonita, porque estive deste lado e ouvi, vamos prosseguir para uma coisa relativamente contemporânea. Dá pelo nome de Asak Mabul, e são várias composições multicores, muito distintas entre si. Thank you. E agora, para desenjoar, é outra pessoa a escolher a música. Olha, tens de ouvir uma label de Xangai chamada Do Hit, D-O-H-I-T-S. Pá, acho que são um dos gajos mais à frente a fazer música neste momento, mas acho que até podes relacionar ao disco dele, na medida em que é uma espécie de pop estranha, de gajos que não consegues perceber bem se estão a tentar nunca ser esse meio ou não. Esse disco, um do How We Live, o gajo é brutal. Sugestão do Zermo, vamos ouvir algumas faixas deste disco de O'Willy. E agora, um momento para mencionar a melhor loja do mundo. Porto Calling. A melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao pop. Porto Calling. A loja de vinil do Porto. Hoje não ficamos com recomendação da loja, porque o gajo que manda nisto não está cá para representar. Mas visitem-na no site, em Porto Calling, com para quase terminar a hora, música estranha. talvez mais música estranha. Fechamos com coisas ambiente bonitas e apaziguantes. Desculpem qualquer coisa. Foi um enorme gosto ter-vos desse lado.